sempre a pensar, sempre a pensar. O que é que eu vou fazer? Onde é que esta estrada vai dar? Sempre a pensar.